Alfa, Golf Alfa, autorização para sair na frequência, 120. Rapaz, então é o seguinte, para Juiz de Fora, 120, é isso? Isso, 120 para Juiz de Fora, Golf Alfa. Quebec Serra, parte 5, confio em PLB. 03 em PLB, direcionamento de táxi. Isso aqui, aguarde com a pena escuta. Sérgio, 3335, estabilizado, LS, pista 28, trem de pouso baixo, travado, avistado. Continua a aproximação, traço avistado, aguarde, pista livre, 3835, em forma justa no 03 e pista um pouco escorregadia. Negativo, E13, eu ajuste, obrigado pela informação. Claro, Patrícia, Pega-se autorizado o táxi, aponto para ingresso 17. Tem uma previsão para o 4065. Decolado agora os 24, controle em 1 9 8, bom voo. 19-8, obrigado. 3835, pouso autorizado. Pista 28, vento 200 graus com 1-3 nós. 3835. É, web 6703, contato radar, salva 360, saída gole. 6360, na gole 6703. Cinco, tá autorizado, esquerda, portão, meia dúzia. Esquerda, meia dúzia, meia dúzia. E confirmar o vento, 3835, por favor. Vento superfície de 200 graus com 10 nós. Obrigado. Quebec Serra, autorizado, alinhar e manter a 1-7. Três 175 está pronto para a cópia. 3195 positivo. 3155, corrigindo, autorizado para Guarulhos, nível de voo 380, pela rota Peruísque 50, decola da pista 10, curva a, corrigindo, decola da pista 28, após a decolagem, curva à esquerda, saída Gole, Eval, após Eval, Ildis. É, Gole, Eval, Ildis, controle Salvador em 119.8, torre 1186, acione o código 5471. Autorizado 380, via Peruísque 50, decola 28 com curva esquerda, Gole, Val, Eudes, 19-8, 18-6, 5471, 3155. Correto, chame para o táxi 3155. Chamaremos. Solo Salvador, azul 4065, na posição 9, pode iniciar o curso enquanto aguarda a autorização. Azul 4065, autorizado Salvador Campinas, nível de voo 340, pela rota Peruísque 58. Decola da pista 28, após a decolagem curva esquerda, saída Gole, Eval, transição Gonza, controle Salvador 119.8, torre 1186, acione 5457. Solo Salvador, boa tarde, Delta 3835, para ingresso na Alfa. O azul 4065, autorizado conforme 340, Campinas, Gole, Eval Gonza, 198, 186, 5457. Para o puxa acionar na 9. Aguarde no 9, azul 4065. Então 3835, prossiga táxi via Alfa, chame para ingressar na Juliette. Positivo, na Alfa até na Juliette. Correto, então 3155, Salvador. Está iniciando, senhor. Gente, azul 4065, temos um tráfego da TAM puxando no 10. Após a aeronave liberar o setor, autorizado pushback no 9. Antes. Confirme? Ainda está no tator ainda. Não, o tráfego foi autorizado antes da sua solicitação de puxacionamento. Mantenha a posição após o TAN iniciar o seu pushback. É, escuta. É? Papa Romeo Eco Golf Alpha, está pronto para cópia? Afirmativo, Alfa. Papa Romeo Eco Golf Alpha, autorizado para Juiz de Fora, nível 120, direto, decola da pista 17, após a decolagem, curve à direita e efetue o perfil gole até gole após direto. Controle Salvador em 119.8, torre 1186, acione o código 5443. Juiz de Fora, no nível 120, DCT, decola da 17, após curva à direita. É, a direta saída, perfil Cole, DCT, após Juiz de Fora. 5443, transponde, Juiz de Fora. 119.8, controle Salvador, torre 118.6, Juiz de Fora. Correto, chame para acionamento, Juiz de Fora. Confirme o pátio, qual o número? Pátio 3 está pronto para acionamento, em frente aos Correios. Livre acionamento, chame para o táxi, o Golf Alpha. Então, confirmando, sua decolagem vai ser da pista 28. Após a decolagem da 28, curvará à esquerda, perfil Gole, Eval, após Eval, direto a Arubi. Decola 128, curva esquerda, Gole, Eval, Arubi. Correto, chame para o início do táxi, Golf Alpha. Para ingresso na Juliette, o 383. Mantenha a posição e aguarde para ingresso, 3835. Pouso, já tem nossa posição? Afirmativo, é o 9. Pouso. Salvador, Web 6703. Web 6703, Salvador. Só para sua informação, a pista 28, a partir da metade, ela está bem escorregadia e existem rajadas de vento justamente nesse setor. Da metade em diante, a pista escorregadia com fortes rajadas. Sente. Ok, obrigado pela informação. Decolou os 3-2, chama agora o controle em frequência 119.8 até a volta. É. Salvador, aquilo Quebec Serra. Mil corredor Axé, informa o farol da barra, aquilo Quebec Serra. É. 5101 de POB, 3 horas e 55 alternando o galeão. 3155, autorizado o táxi via Juliette, após Juliette, ingresso no pátio 3 e Kilo, e reporte para ingressar na Alfa 3155. Juliette, pátio 3, Kilo, reporta para ingressar na Alfa 3155. Correto. Os outros 35 informam que vai aguardar a aeronave da Azul, que vai iniciar pushback agora no 9. Positivo. Salve Salvador, muito boa tarde. Azul 9140, seguinte da informação, Tango para cópia. Azul 9140, aguarde coordenação, altímetro 10 no 3. Aguardando. Guardião 05, boa tarde, prossegue. Só teria saído em uso para Campinas para Azul 9140? Ainda não, aguarde Azul 9140. Solo Azul 4065, autorizado? Sim, autorizado, chame para o táxi 4065. Quando o tempo de voo? Solo, seria possível o Azul prolongar um pouquinho o pushback? Livrar o 9 para a gente possa ingressar? Aguarde 3835. 35. 20 graus, 109, Guardião 05. 9 Centro Recife, agora 1288 e alterna 13325. 288-3325 no 649. Azul 4065, fique atento a tráfego da tanque, vai ingressar no 9, aí à sua frente. 3835, autorizado ingresso para o gate 9, fique atento ao azul no pushback. 7-3-3-3. Golf Alpha informa que vai seguir a aeronave da Azul, que também está no perfil da saída Gol, e o tráfego está finalizando o pushback no portão 9. Vai aguardar instruções para o táxi, é Golf Alpha. O senhor vai aguardar o tráfego da Azul, que está finalizando o pushback ainda no gate 9. Tá, então. Ingresso na Alpha, tá, 31755. 3155, autorizado o táxi até o ponto de espera da 28, lá 118, decimal 6 para decolar. Até o ponto de espera, chama 286, grato, uma boa tarde. Oi. Azul 9140, saída será Gole e Valgonza, e a sua rota Perusk 58. Aguarde a cópia completa. Afirma, escuta para cópia. Zero cinco, acuse fora do solo, saindo direto com a proa aí da Estrada do Coco, prosseguindo para a Praia de Buraquinho. E o vento no momento é de 220 com 8 nós. Guardião 05, só confirmando o POB padrão. POB padrão. Sente. Fora do sol. Decolado aos 37, mantendo a minha escuta até a Praia do Buraquinho, Guardião 05. 37, escuta permanente até a Praia do Buraquinho. 05. 7 da Tango, quanto possível atualização, Campinas 400. Aguarde 400 para Campinas, altímetro no 03, o gol no 674. É, esse 063 não seria gol, Leval? Afirmativo. Golf Alpha, inicia o seu táxi no pátio 3 e mantenha a posição antes da taxa Sui Kilo. Guardião 02, boa. Gente, Comandante Volney, 30 minutos, praia de Buraquinho, 500 pés, 30 minutos tempo de voo com POB padrão, confere? Ok, ajuste do altímetro 1013, temperatura de 26 graus. O vento 200 e 30 graus, 10 nós, sacouse pronto para decolagem, Guardião 02. 02, já pronto para decolagem, informação. Sente, recuse fora do solo, Guardião 02. Fora do solo, 02. Salvador, boa tarde, eu tô 3155, ponto de espera pronto. Ok, então, mil pés, o senhor tem a frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Quilo que é que serve? O combo número 2, no ponto de espera da 28, 118.6. Chega da azul, no ponto de espera da 28, 118.6. Vamos lá. Mike, Eco Delta, prossiga para o solo. Comando destino, Manati. Gente, aguarde coordenação, altímetro 1013, Mike, Eco Delta. Atento ao outro tráfego do Graer, que está naquela localidade, mantendo 500 pés. Guardião 02, não me escuta até lá. A escuta dessa torre, atento ao tráfego do Graer, Guardião 02. Eu só para perfeita coordenação, o 05 está coordenado pela prática aqui com o Guardião 02. Gente. Autorizada a decolagem da pista 28. Vento de 220 graus. A intensidade, confirmando 230 graus. Com intensidade de 10 nós. Teve a decolagem da 3155. Azul 9140, cópia. Escuta, prossiga. 91140, autorizado para Campinas, nível 340, pela rota Perusque 58. Decola da pista 28, após a decolagem curva esquerda, saída Gole, Eval, Gonza. Controle Salvador 119.8, torre 1186, código transponder 5465. Teste azul está autorizado nível 340 para Campinas, prossegue no perfil da saída Gole, Eval. Após Gonza, Upper Whisky 58, vai chamar 129.8. Poderia apenas confirmar o código de transponder para azul? É o controle é 119.8, 1198, e o transponder é o 5465. Sim, entre 119.8 e 5465 para azul, 9140, obrigado. Reposto para acionamento 9140. Gente, já estamos praticamente pronto para o acionamento azul, 9140. Qual o seu portão, 9140? Estamos na remota. Autorizado, pushback, acionamento, reporte para o táxi, 9140. Autorizado, reportaremos. 55, chama 198, boa tarde. Boa tarde. Torre, boa tarde, azul 4065, ponto de espera pronto. A linha mantém. O azul 4065. A linha mantém, 4065. Assistência do azul, entra o local, por favor. Sabel 380, vigilância. Esquerda Gole, eu tô na 3155, 380. Voo no 674, pronto para cópia. Autorizado para Campinas, nível de voo 380, pela rota Peruísque 58, decola da pista 28, após a decolagem curva à esquerda, saída Gole, Eval, Gonza. Controle 119.8, torre 1186, acione 5501. Gente, autorizado Campinas 380. Cola da 28 esquerda, Gole, Valgonza, 358. 198, controle 1862, 5501, eu transponder. Voo no 674. Correto, reporte para acionamento no 674. Poderá. Mike Eco Delta, pronto para cópia. Mike Eco Delta, autorizado para Manati, 500 pés, decola da pista 17 com curva direita no axé, controle 119, decima 8, torre 1186, transponder 0115. Passar o 060, pode aprovar eu, diz o 3155. Estacionamento 118.6. Não, senhor, estamos passando o 060, eu solicitei a PROD EUDIS. Ah, não, não será possível, comandante. É, mantenha até EVA, ok? É, vai manter. Eco Golf Alfa, Lima, mantém cabeceira 28. Lima, mantém 28, Alfa. Mike, Eco Delta, livre acionar, reporte táxi. Azul 4065, decolado de Salvador aos 45, chame controle, frequência 119.8, uma boa tarde. 19.8, 4065. 065, cruza 1200. Contato radar, azul 4065, saída Gole, sobe o 340. Na Gole, 340. Pulo 4, decola da pista 28, após a decolagem curva à esquerda, saída Gole, Eval, Crate. Controle 119, decima 8, torre 1186, acione 5505. 360 autorizado, Galeão, Aperzulou no 4, decola 28, curva esquerda, na Gole, Eval, Crate. Controle após 198, torre 186, 5505, transponde. Correto, chame para acionamento no 785. Camarão. Solo azul 9140 para o táxi. Estamos com 3 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alternando com 5. Quantos a bordo, 9140? 03. Gente, 03 a bordo, autorizado o táxi via Juliette e Alfa e Golf no ponto de espera da 28. 118.6 para decolar, 9140. Juliette, Alfa e Golf, entra 28, no ponto de espera, chamaré no 118, decimal meio, azul 9140, obrigado. Centro Recife agora, 1288 e alterna 13325. 288, 13325, Recife, eu tá 3155. Pushback, acionamento 06. Voo no 674, aguarde passagem de aeronave da Azul, retaguarda, após iniciar. Faz Azul, autorizado, voo 674. Seco Golf Alfa, decolado aos 48, chame controle em 119.8, uma boa tarde. 19.8, Alfa, boa. Alô, Salvador, gol 1785 no 5, puxa acionamento. Gol no 785, autorizado no 5, reporte para o táxi. Reporta não. Barro meu, Eco Golf Alfa, saída agora e sobe o nível 120, vigilância. Gole 120, Eco Golf Alfa. Salvador. Britax, reporte para ingresso, Mike Eco Delta. Controle Salvador, boa tarde, voo 1755. 1755, identifique-se, chegada em pit, desce até o 040. Em pit até o 040, o voo 1755. Azul 4065, Centro Recife, 1288, alterna 13325. Chamará Centro Recife 288, alternando 3325, Azul 4065. Salvador, muito boa tarde, Azul 9140. 9140, boa. Está próxima 28, ali mantém cabeceira 28, o Azul 9140. Ali mantém, Azul 9140. Mike Eco Delta decolou 5-1, chame controle, frequência 119.8, Mike Eco Delta. Delta. Papapá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, direto Manati, informe livrando CTR. Mike Eco Delta, obrigado. Primeira ponte de espera, grato, uma boa tarde. Boa. Voo no 674, autorizado táxi via Juliette e Alfa no ponto de espera da Golf 1186. Alfa, ponto de espera da Golf 1186, voo no 4. Alinhado e pronto, Azul 9140. Gente, mantenha. Mantenha.